Quando me contaram, não acreditei. Vejam só vocês o que aconteceu. A dona Cantinha foi quem me falou. Se os dois sentados falando de amor. Ai, foi tanto abraço e tanto beijo que fiquei tonta só de olhar. No escurinho escondidinho, que é pra ninguém notar. Bilu, bilu. Contaram, eu não acreditei. Vejam só vocês o que aconteceu. A dona Cantinha foi quem me falou. E os dois sentados falando de amor. Não foi abraço, nem foi beijo. Foi uma peça teatral. Nós estávamos ensaiando e vocês levam tudo a mal. Ah, imagina que assim. Ah! Pilu, pilu. Mas eu quero acabar comigo. Mas é bom.